Maestro. Blame me. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W, R-A-W. Deixa a vida como ela é e me responda. Quem foi o responsável por Sodoma e Gomorra? Valores invertidos, orgulho destruído, pais perdidos. Filhos se encontram com um vício e não dá pra dizer se foi os amigos ou a TV. Pois quem devia orientar deixou à mercê. Depois processo, facção e culpo racionais. Mas o rap violento é uma clemência pela paz. Vai procurar saber o que é sublimação pra entender que um favelado com a cabeça milhão que escreve sobre morte ou sangue que escorreu é porque aconteceu e ele ainda não entendeu o porquê disso tudo, tanta maldade no mundo. Falar que a culpa é do rap é um puta absurdo. Mil motivos podem levar pro lado errado. No meu tribunal, quem acusa já tá condenado. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle, choke a eagle just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal, plant thoughts in they mind just to defeat you. Ice Cube is a saga, y'all spit saliva and I spit lava. I got the fearless flow, don't get near this hoe. If you scared to go, I keep it gangsta. And why should I change that? Fuck you old motherfuckers trying to change rap. Say what? But ain't you the same cat that sat back when they brought cocaine back? Say what? I'm trying to get me a Maybach. How you motherfuckers gonna tell me don't say that? You the ones that we learned it from. I heard nigga back in 1971. So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nappy headed hoe, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I shoot up your college, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I rob you of knowledge, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. A glória do meu próximo, porque eu sei que isso só aumenta o ódio. Estampado em cada metro quadrado, revolta autoritária deixa o coração gelado. Mas não me culpe, e nem o que eu faço. Nunca pedi a ninguém pra fazer o que eu falo. E quando alguém fizer, não diga que sou culpado. Em vez de pensar em mim, pensar nos caras do Planalto. É sempre assim, essa fita nunca vai mudar. A vítima nunca é do lado de cá. O verdadeiro opressor se encontra no jatinho, em destino ao exterior. E vai sobrar pra aquele nego lá que com o mínimo por mês e uns moleque pra criar. Vai pagar o veneno de ficar guardado. Quando sair dali, tu já sabe o resultado. If I sell a little crack, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I die in Iraq, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I take you for granted, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I fuck up the planet, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. R-A-W. Oh yeah, and another thing. For all y'all niggas that don't do gangsta rap, don't get on TV talking about gangsta rap. Cause 9 times out of 10 you don't know what the fuck you talking about. Talk about that bullshit rap you do. Stay the fuck out of mind.